Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos e robôs que escutam seres humanos e robôs na internet. Eu sou o Fernando Baroni e estou com o Thiago Pesanetic. Olá. E isto não é um podcast. Ah não, já tem tema. Já tem canção tema. É a única coisa inclusa, você não precisa colocar mais. Ah, podia fazer uma em cada episódio, uma nova. Aí, beleza. Isso já tem podcast que faz e dá um trabalhinho, tô com preguiça. Tem podcast que faz isso? Tem. Bom ou faz mal? É famoso. Brasileiro? Sim. Não vou julgar. Entendeu? Ah, tá. Mas existe já. Porque a gente ia fazer, tipo... Isso não é um podcast. A gente já tinha falado sobre isso outra hora. E é justamente com músicas famosas que eles fazem isso. Ah. Isso é um podcast. Não. Não é um podcast. Não é um podcast, ou é sim. Qual que é essa? More Than a Woman. Isso não é um podcast. Olha, eu fechei até o olho, fiz o negócio todo ambiente. Ai, caramba. Deixa eu tomar meu café aqui. Porque a gente agora tá no episódio passado, né? Da quinzena passada. Nós estávamos tomando Coca-Cola, hoje é café. No próximo é álcool, prometo. Podia ser um café irlandês. Ó, oh, aí sim, hein? Você já tomou? Já. Eu coloquei uma vez em casa, só que eu acho que eu não acertei a dose, ficou forte pra caramba. Tem que fazer a medida certa. É que fica aquele copinho bonitinho lá de fazer, né, dose de drink. Dá pra você contar a dose pelo tempo também, né? Caralho, eu sou burro pra porra. eu sou de humanas, cara. No próximo a gente pode fazer uma mistureba, então, ou café irlandês ou leme. A gente vai tomar um dos dois. Leme? Eu tava pensando, você falou leme, eu imaginei leme de um barco. O que tá falando, caralho? Tudo bom com o senhor, Thiago? Tudo bem. Você fez a última quinzena? Não, nem sei, cara. Sofri, né? Porque tá foda, velho. Tomei no cu, é isso que eu fiz a quinzena, velho. Imagino que o senhor também tá na mesma. Ah, sim. É nada, você tá bonito, você tá lustroso. Lustroso? Isso quer dizer que eu devo estar um pouco suado. É, eu não queria dizer nada, né? Mas tá um cheiro meio nauseabundo aqui. É, eu assumi na minha parte nerd, entendeu? Porque nerd não sabe o significado da palavra desodorante. Especialmente em eventos. É verdade. Você que tá escutando e vai em evento... Nós te amamos, queremos você lá. Vai porém... Nos, vai nos anime caralho da vida. Usa desodorante, pelo amor de Deus. Olha, porra, gente. Eu não vou falar qual foi o evento. Eu não vou falar qual foi... Mas teve um que tava denso o ar. Dava pra você tocar, assim, sabe? Eu falava, caramba, meu. É complicado. É, e era bastante gente, então até faz sentido. Mas olha, tinha gente que passava lá e falava, mano, assim, na boa. Vamos lá, né? Um desodorante e tal, rapidão. Só... Ou Rolon. Mas Rolon fica tudo melado a camiseta, endurece. Mas calma, tudo. Tem toda uma técnica. Como é que você faz o desodorante Rolon? Você pega, sem camisa, passa e deixa um tempo pra secar. Ah. Mas eu também, eu sou um cara, o meu suor é mínimo. Meu nível de suor é mínimo. Você então, tem genes nórdicos, né, Thiago? Eu sou nórdico, é outro esquema. Porque eu sou de uma terra fria, então, tipo, meu corpo é frio. Eu sou de um lugar feito pra suar, dos pisadores de uva. Ai, cara. Sul da Itália. Sou peludo pra cacete, sou pra caramba. É verdade, parece Tony Ramos. Às vezes eu até penso que eu tô gravando um podcast com o Tony Ramos. Mas se eu começar a fazer o sotaque italiano pra qualquer estrangeiro, eu sou Tony Ramos. Cara, e agora você fala, imagina que legal gravar com o Tony Ramos. Eu queria gravar um com ele, um com Francisco Cuoco, Valmor Chagas... Lima Duarte. Lima Duarte é incrível. Eu ia falar pra ele ficar fazendo o tempo todo... Como é que era o nome da personagem dele? Do Sassamutema. Era legal novela antigamente, né? É, a gente pode também gravar com o Selton Mello. E ele vai ficar falando assim... Pô, Selton Mello é foda, hein? É bom, o cara é bom. É bom, é bom, pô. Eu gosto pra caralho dele. É o Melo mais talentoso. Gosto. Sempre tem o irmão mais talentoso quando são irmãos que atuam, né? Exatamente. Que nem o caso dos Hemsworth. Que tem o Liam. E o Chris. E o Chris. Tem os Baldwin. Ah, os Baldwin tem 30. E tem o do Charlie Sheen lá, né? A família dele lá, né? Sim. Tem o Emilio Esteves, o Charlie Sheen, o Martin Sheen e Shin, sei lá. Jackie Chan. Jackie Chan. Super igual. Ai, ai, e tem o cara do 24 Horas, né? Tem a família inteira dele. Eu? Que persona? Não, você é o Adam Savage. Também. Meatbusters aí. Quem não me conhece, procura aí Thiago Pesanitic por aí e procura Adam Savage do Meatbusters e vê quem... Esses são iguaizinhos. Em português é Caçador de Mitos? Caçador de Mitos. Então procura Caçador de Mitos se você não sabe escrever Meatbusters. Não estou problematizando o seu, a sua falta de conhecimento em inglês, Ayrton Marinho. De novo ele aparece no podcast. Tem que manter a meta de mencionar o Ayrton todo episódio. Vamos, combinado? Vamos. Porque aí, pelo Ayrton... menos ele escuta, né? Então... Não, ele vai escutar, é certeza. Se nós começarmos a ter ouvintes participativos, a gente cita eles de vez em quando. Que nem tinha o Wesonetic no Controle de Som. É verdade. Vocês conheceram ele pessoalmente, né? Sim, ele foi num evento de quadrinhos. Foi no... Puta, que legal. Guia de Quadrinhos. Desse ano. É. Por que evento que ele foi pra ir? O podcast já tinha acabado. Ele acabou ganhando o resultado daquela promoção? Não, ele morava muito longe, o frete ia ficar caro. Acabou. O Rafael não quis mandar. Mas a gente falou isso no ar. Ah, então, e aí já tá bom. Nossa, ele era mesmo. Qualquer, eu ouvia o podcast de vocês. Sinceramente, eu ouvia mesmo, que era legal. E não tão bom quanto esse, é claro. Óbvio, porque tem eu, né? O outro foi sobre ego, né? É. Fazendo um revival. E sempre ele comentava, né? Ele tava sempre lá, né? E ele arrastava outros comentaristas profissionais do MDM, às vezes, pra lá. Comentaristas profissionais do MDM é uma boa, né? Existe, né, cara? Uhum. Cara, eu tenho medo dessas café pessoas. Ficou frio. E melou meu bigode, peraí. Ah, esse bigode, todo episódio. Porra, eu não, bigode. Olha, eu tenho que tomar um cuidado porque se eu tô comendo em algum lugar, sei lá, vai, exemplo, eu vou no McDonald's, fica cheio de maionese meu bigode. Eu acho que o problema é com sopa, né, essa barbicha que você tem. Sopa terrível, pão com requeijão, café, água. Água fica umas gotinhas assim, penduradas assim. É que eu tenho que ter um bigode meio morsa também, né, pô. Pra manter o estilo hipster, né? Como você gosta de dizer. É claro. Ele sobrepõe a linha da barba, né? Não, claro. É o bigode de pontas curvas. Inclusive hoje, vindo para cá, eu vi uma moça na rua com uma camiseta com estampas de bigodes. O que é... Eu não entendo muito bem, né? É tipo alguém com uma estampa de pelo no peito, sabe? É uma propaganda indireta de barbearias. É verdade. E tinha o meu bigode lá, né? Quase que eu falei, olha, você está me representando em sua estampa. Se não me engano, é o Handlebar, não é isso? O quê? O nome do meu bigode? É. Não sei, olha. Acho que é Handlebar. Ah, eu adorei. Nossa, eu devo ter ficado muito alto a minha risada, porque minha risada é muito estridente. É. E sabe, me diga, Barone, do que vamos falar hoje? Livros de youtubers e o fim do mundo. Ah, rapaz. Porque o que vai causar o fim do mundo para algumas pessoas? Os livros do youtuber. Ah, entendi. A gente tá meio que se repetindo porque sempre tem a ver com os nerd louco, né? É verdade. Sempre tem a ver com a galera extrema. Mas é fruto da época que vivemos. Exatamente. Nós somos um podcast super atual. A gente tá assim, ó. Podcast mais contemporâneo da podosfera. Da podosfera. Ou podesfera, como... Olha, eu aprendi com meus erros. Experiência é o nome que... Ah, cara, deixa eu falar de novo que é bonito isso aqui. Experiência é o nome que damos aos nossos erros. É uma frase de Oscar Wilde. Foda-se. Aí o Oscar Wilde, assim, tipo... Mas sim, a polêmica dos livros de youtuber, ela não acaba. Nunca. Nunca. Por quê? Porque as pessoas ficam putas porque a molecada lê o livro da Kéfera, porque a molecada lê o livro do... Fala outro... O japonês Siqueira. Lá também, que deu uma treta. Qual? O cara que escreveram o livro dele e falaram da primeira relação sexual dele, que era contra o youtuber. Ah, é? E deu maior chabu, e daí a resposta dele foi, eu não li o livro. Eu não sabia. Nós chegaremos a esse ponto. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Mas é aquilo, entendeu? Tem lá a Kéfera, tem o Resendeval lá, sei lá como é que é o nome do cara, tem o PC Siqueira, Felipe Neto e esses... Tem gente pra caralho. Gente pra caralho, tem youtuber que não acaba mais, é tipo verme. Youtuber é não, nova... Não, mas não falando mal dos youtubers, é que tem muito, né? O youtuber é a nova paleteria. É loja de 99. Porque daí tem muito, e os caras têm audiência. Sim. Certo? Nada mais fácil de imaginar que alguém vai fazer isso capitalizar isso aí, deles, vai fazer, né? Isso virar um império. Lógico. Aí vai ter álbum de figurinhas, que já tem. Uhum. Vai ter livro, vai ter joguinho de celular, sei lá, alguma coisa. Alguém vai ganhar em cima desses caras. Sim. E eles mesmos vão ganhar. Bom pra todo mundo, né? Uhum. E bom pros fãs que gostam dos caras. E analise o cenário atual editorial do Brasil. Sim. A maioria das editoras grandes dependem de vendas de livros didáticos ou paradidáticos para o governo. Sim. Para se sustentar. Exatamente. Porque a média de leitura do brasileiro é ridícula. É baixíssima. Ridícula. É 3.6 ao ano, né? Isso. Esse ponto 6 é ótimo, que tem um tipo... As pessoas que desistem do livro no meio. O cara lê 60 páginas de um livro de 100, aí... enfim. Anfa. E acontece o quê? Em 2015, o governo fudeu a galera, parou de comprar. Cortou, total. E fez uns paranoia louco, cobrou multa de uma galera, uhum, milionária. Sim. E ferrou o mercado industrial. Muita editora quebrou ou está à beira da falência. Exatamente. Por conta disso. Uhum. Aí, um cara, um editor, vira e fala, esses moleque aí, ó, tem um monte de gente que faz o que eles disserem. Sim. Vamos fazer um livro com esse cara? É. A gente vai vender pra cacete, vai sair do buraco. Exatamente. E vende, hein? E vende. Olha, eu moro perto da Avenida Paulista. Stalkers, vocês não vão me achar porque ali é muito movimentado e não vou falar onde é. Então eu passo muito ali no Conjunto Nacional, Livraria Cultura. Quem é aqui de São Paulo conhece. Quem não é de São Paulo pode ter viajado pra São Paulo. Foda-se. Bom, é um marco. A Avenida Paulista é um lugar reconhecível. E a Livraria Cultura ali, ela é maior da América Latina. Sim. Né? Acho que ainda é. E uma vez estava tendo um lançamento lá de um livro de um youtuber X, nem era dos mais famosos, que eu nunca tinha ouvido falar. Que era um moleque novo, 17 anos, assim. Eles todos são moleques. São muito, muito, muito jovens, assim, todos. E porque é a geração deles, né? Sim. Né? Tipo, que, o público deles. A fila saía da Livraria Cultura, descia aquela rampa que faz um S, ia na rua e dava quase a volta no quarteirão. Caraca. Eu vi aquilo e falei, nossa, deve estar, sei lá, o George Martin ali, sabe assim? E parecia... lançamento do livro do Harry Potter, né? A Rowling tá lá. E assim, era muita gente. E parecia coisa de show de, sei lá, Justin Bieber, assim, sabe? Que as pessoas ficam gritando e tal, filmando Snapchat, essas coisas de jovem, assim, sabe? É porque eu não sei o que o Snapchat você consegue fazer com aquilo. É que eu vou fazer outro adendo aqui. É. Pra tecnologia... Thiago Zanettica é igual seu tio velho. É igual seu avô tentando lidar com o smartphone. Eu sou muito burro pra isso. Não, eu lido bem com coisas básicas. Facebook, Twitter, Instagram. Que custou aprender, mas aprendeu, né? Custei a aprender. E olha que eu ainda cometo uns erros. Vira e mexe, eu converso sozinho no Twitter, porque você vai lá, você quer continuar o papo, aí eu me marco na minha própria hashtag. Ave Maria. Meu Deus do céu. Na minha própria arroba, lá, sei lá. Você é bipolar, você fala com você mesmo. E é legal que o Alessio, nosso amigo, ele é todo, né? Ah, sou social media. Alessio. Alessio. E aí ele vai lá falar, ai, Thiago, falando sozinho. Aí eu fico todo com vergonhinha no Twitter. Ele é sempre o que manda os links cagados que ninguém consegue abrir nos grupos. É uma beleza. Esse sou eu. Esse é meu clube. E, então, e a molecada lá, eufórica pra entrar e pegar o autógrafo do rapaz. Naquela fila ali, digamos que vendeu, assim, sei lá, 700, 800 livros. Que é um número absurdo, absurdo já. Absurdo, monstruoso, assim, num lançamento. E assim, vamos falar, Thiago, você que é um autor publicado, quantos livros você vende em média por mês? Ah, tô com uma, até o último levantamento que eu recebi da editora, 100, 100 e poucos. Por mês. Por mês. E o livro foi lançado em novembro. Dezembro. Dezembro. Dezembro, sim. E pensa. No meu lançamento, óbvio, eu não era famoso nem nada. Eu vendi bem. Eu cheguei, acho que a 60 livros. Ó, oh, é bom? Bom, bom. E assim, que obviamente... assim, é um livro, né? O ticket médio é mais alto, não é uma coisa que sai sim, fácil. Exato, é. É um livro grande. É um livro grande. E assim, obviamente, foram muitos amigos e familiares. Óbvio, normal. Sim. Eu não sou famoso agora, ainda, porque agora com esse podcast, meu amigo, a fama chegou. É a hora. Eu vou comprar finalmente meu terno de ouro maciço. Porque eu vou ficar parado. Né? Então, mas é... E foi um resultado ótimo. Uhum. Ou seja, eu não vendi nem 10% do que o cara tava vendendo, na minha estimativa, olhando a fila. Uhum. No, esses livros vendem, tipo, sei lá, 50, 60 mil unidades, o que é muito livro. É best-seller. Sim. Isso aqui. No Brasil isso é muito, nos Estados Sim. Unidos, nos mercados maiores não é tanto. E isso ajuda muito o mercado, ajuda muitas editoras e movimenta tudo. Só que as pessoas reclamam disso. Uhum. Tanto gente de fora do mercado quanto dentro do mercado. Porque a gente tem duas polêmicas aí pra tratar. Ah, sim. Nesse caso. É. O primeiro é, isso não é literatura. É. E o segundo... esse já é extremamente discutível, né? É. E tem a outra que também, outra afirmação que gera muita polêmica, que é um método de entrada. As pessoas começam a ler esse tipo de coisa... E depois partem para outras, como foi falado também, por exemplo, da saga Crepúsculo e outras obras similares. Até mais extremo, Harry Potter. Harry Potter foi extremamente criticado na época. Sim. Por ser... Quem tá lendo Harry Potter? Que lixo. Harry Potter é super bem escrito, principalmente os últimos livros, né? Os primeiros ela ainda tava mais, né? Na verdade, eu acho que é uma coisa genial, porque a escrita e a narrativa avançam conforme a idade do protagonista avança. E ela vai melhorando cada livro mais, o personagem vai ficando cada vez mais maduro, as pessoas, os leitores também. É sensacional. Também. Perfeito, perfeito. E Harry Potter é o maior marco literário da história. A primeira pessoa a ficar bilionária escrevendo livro. Escrevendo livro. Eu acho lindo isso. E a Rowling merece tudo. Eu não sou fã de Harry Potter, porque eu sou mais velho do que... Quando Harry Potter foi lançado, eu já era mais velho. É, eu cresci com o protagonista, né? É, então eu li você, na idade. Eu era já... Sei lá o que eu era na época. Já eu gosto de corne, sei lá. Alguma coisa assim, eu devia ser. Sou angustiado. Nossa, maldito os anos 90, velho. Eu ouvia Limp Bizkit. Ladies and gentlemen, Limp Bizkit's in the house. Keep rolling, rolling, rolling. Eu gostava de Limp Bizkit até. Rolling. Rolling. Harry Potter. Chicken rolling, rolling, rolling. Então, mas eu admiro o Harry Potter mesmo. Eu gosto do que aquilo é. Eu não sou fã pra caralho. Tudo aquilo que representa, né? Aquele é, inclusive eu acho foda. E eu acho que é o fenômeno cultural. Tem dois fenômenos culturais muito grandes, acho que são os maiores da história, que são o quê? Star Wars e Harry Potter. Uhum. Eu acho que não tem nada maior que essas duas propriedades. Não. Não, talvez a Bíblia. Propriedade de ficção. Sim, sim. Não, a Bíblia talvez seja menor do que Star Wars. Que tá aí um assunto também pra eu discutir um dia, eventualmente, porque religiões antigas são chamadas de mitologia, uhum. E as atuais têm uma diferenciação, né? Não é mesmo? Por que a nórdica, o pessoal pode zoar, falar que é mito e falar que o cristianismo não é, né? Guardem isso aí, ouvintes. Guardem isso aí, que esse dia vai ser lindo. Porque o terceiro já tá marcado, né? O Thiago já marcou o terceiro episódio no primeiro. Eu nem lembro o que é, mas eu espero que você lembre. A gente escuta. Não? Pergunta pro Ayrton. Pergunta pro Ayrton. Ah, é o Ayrton? Ayrton, marca pra nós aí num papelzinho. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, aí sei lá. Então, e foi porta de entrada pra muita gente, formou muitos escritores de hoje em dia, muitos mesmo. Sim. Muitos assim, que você vê... Ah, até cara, tem gente conhecida nossa, tipo, eu tenho certeza, nem perguntei pro cara, mas Felipe Castilho é um cara que eu acho que começou a escrever não por causa do Harry Potter, mas foi uma coisa que incentivou o cara. Que é a grande coisa também que obras muito populares fazem, né? Exatamente. Às vezes dá aquele empurrãozinho que falta pra pessoa. A pessoa já tem a vontade, já começa a pensar naquilo de uma maneira mais séria, e aquilo é um empurrão. É tipo, se isso faz sucesso, o que eu escrever também talvez possa fazer sucesso. É. Então, tipo, há espaço pra esse tipo de coisa. Pra esse tipo de coisa, é. Bom... Quando Harry Potter foi lançado, a gente vai falar sobre livro de youtuber já, pera aí que a gente tá contextualizando tudo. Que? Quando Harry Potter foi lançado, quantos livros de fantasia você via lançados aqui? Era pouco. Ah, você achava, obviamente, um Senhor dos Anéis, em edições antigas, né? Pré-filme. Você tinha os clássicos. Os clássicos. Clássicos sempre são relançados. É, Narnia. Por isso que eles são clássicos. É, exatamente. É como Harry Potter virou. Uhum. Nunca mais vai deixar de ter edição de Harry Potter. E olha que assim... Eu ando muito em transporte público, porque eu não tenho carro, porque eu não sei dirigir, e sou velho e não sei dirigir. A outra coisa que eu não sei... Eu moro no centro de São Paulo. Eu moro perto da Paulista. Pra que eu vou ter um carro? Exatamente, se eu tiver carro, eu sou burro, não tenho nem onde parar. Né? Ai, meu bigode de novo tá entrando no meu nariz. Todo episódio vai acontecer esse fenômeno. Eu vou arranjar um babador pra você, se alguma coisa, você coloca na orelha. Eu coloco aqueles protetores de nariz que nadadora usa. Então... E eu vejo todo dia, praticamente, alguém lendo no ônibus ou no metrô, lendo o quê? Harry Potter. Uhum. Foda, porque tá lendo um livro bom, legal, tal, não sei o quê. E aí você vê que movimenta, né? A editora, né? Que é a Rocco que lança, nossa. Ganha dinheiro pra sempre. Agora né? Com o Cursed Child aí, que vai sair, acho que em outubro, se não me engano, que eles botaram a data da versão nacional. Ah, lançou em inglês só, Lançou em inglês. Da Rocco fica pronto, acho que em outubro. Demorou, né? Tipo, demorou assim, coitado. Mas cara, o processo é complicado. É complicado, mas é que normalmente eles recebem previamente, né? Dessa vez, provavelmente não. Provavelmente não, é. Você não teria lançado junto. Teria Se lançado não me engano, junto. O sétimo livro saiu com uma diferença de uma semana. Não, então, por isso que eu tô falando, porque eu me lembro de ter sido muito próximo. E teve gente que comprou em inglês e português até, né? E... Mas então, foda, as pessoas estão lendo, legal, foi porta de entrada pra muita gente, muito autor começou dali. É... Aí, daí você... Beleza, Harry Potter é bom. Qual foi o fenômeno seguinte literário que nós tivemos? Eu não me lembro de ter outro entre... Crepúsculo. Então, Harry Potter e Crepúsculo. Não me lembro. Não teve. Não, realmente talvez, sei lá, em uma escala menor, Percy Jackson, que pegou a onda do Harry Potter. Ele pegou a onda do Harry Potter, é. A próxima onda, já tô avisando, hein? 11 Reis. Por que não? Na verdade, a gente discutiu isso num episódio muito antigo do Contradição. Qual é a próxima onda? Qual é a próxima modinha? Não chegamos a alguma conclusão. Mas é difícil, porque tipo é meio bizarro. Porque quem diria que o outro que nós vamos falar daqui a pouco, 50 Tons de Cinza, viraria o que virou? Sendo que é uma fanfic. É uma fanfic do Crepúsculo. Pois é. Mas então, daí o Crepúsculo veio. E aí começou a merda, né? Porque, tipo assim, eu não culpo o Crepúsculo de existir. Não é pra mim, eu não li. Não foi escrito pra mim. Eu li tudo. Você leu mesmo? Os quatro? Os quatro. Na verdade, sim, eu li o primeiro. E os outros três eu ouvi. Menos mal. Formato de audiobook e tal, enquanto eu tava fazendo outra coisa, ou indo pro trabalho e tal. Uhum. Eu morava no ABC, eu levava 2 horas pra chegar no trabalho. Ah, sim. Então, foi uma época muito Daí produtiva. Você pensou, como eu posso destruir meu caminho, que já é ruim? Eu vou ouvir Crepúsculo. Não, que assim, por muito tempo, eu era mais jovem, eu era dessa galera do tipo, vou falar mal e foda-se, uhum. Isso aqui é uma merda, lá, era raivoso. Sei, sei. Coisas que a idade faz pra você, né, Maria? Você ainda é meio raivosinho, né? Sou, mas porra, perto do que eu era. Ah, tá. E aí eu pensei, se eu for falar mal disso, eu vou falar com propriedade. Com propriedade, eu claro. Eu vou ler isso aqui tudo. Sim, concordo. Eu acabei escutando. E realmente é ruim. Sim, claro. É horrível. Claro, não precisa nem ler pra saber. É. Não, na boa, assim, na boa. Não, porque só pra avisar, se você gosta, beleza, bom pra você, mas nós somos caras que são... A gente lê o quê? Machado de Assis? A gente lê... Cara, é um dos meus autores favoritos, viu? Eu gosto de Machado de Assis, é bom mesmo. Eu não tô nem zoando, eu gosto pra caralho. Vitor Hugo? Né? Que mais? Foucault? Jane Austen? Cara, Jane Austen é tipo o Crepúsculo daquela época, mas... Mas okay. É um clássico. Ah, o ponto é que desde aquela época, mesmo sendo mais raivoso, jovem idiota, eu já tinha feito essa linha de pensamento. Pelo menos tem mais gente lendo. É lógico. Só que daí também eu não tenho como saber exatamente se a galera que leu Crepúsculo, foi o primeiro livro que achou incrível... Leu outras coisas diferentes de Crepúsculo e ficou nesse mundinho, entendeu? O que eu entendo é, se a pessoa leu Crepúsculo, eu acho que um caminho natural que a pessoa seguiu é eu preciso de mais coisa desse tipo. Se foi pra Anne Rice, tá lindo. Exato, eu ia falar isso. Anne Rice, pô, puta coisa. Eu não sou fã, mas assim, é bom. Sim. Entrevista com Vampiro, inclusive, é incrível, eu acho foda. E é claro, né? Eu não tenho muito saco pra ler essas coisas, não, porque eu tô com saco cheio de vampiro faz tempo. Mas, dito isso, nós vivemos a moda dos vampiros. Nós vivemos, né? A moda dos vampiros. Diferente da molecada que só viveu a moda dos zumbis. É, também tem. Então, assim, porra, se a pessoa pulou do Crepúsculo lá, como é que é o nome da autora? Stephanie Meyer. Stephanie Meyer. Ela parece a Nigella, você já reparou? Parece. Porque a Nigella é mais bonita, né? E ela é bem bonita, inclusive. Mas ela não está nesse podcast hoje. Nós vamos fazer um tema, o dia de falar da Nigella. Mas... Não, o assessor não respondeu ainda, né? A gente está esperando... Isso não é um assessor, a gente mandou pro e-mail. Então, a pessoa pulou pra Anne Rice do caralho. E aí depois de Anne Rice, pô, vai saber, ela vai ler o Meryl, sabe? Ou ela vai pra outro naipe. Não, vai, sei lá. Nem se prende só aquele subgênero. Não, aí vai ler Asimov, sei lá. Porque, sei lá, ficar só em vampiros, ela vai fazer o quê? Ela saiu de Crepúsculo, ela vai, sei lá, pra André Bianco, vai pra Anne Rice, vai pra Bram Stoker, talvez. Minha irmã só leu, por causa da onda de vampiros, ela leu Drácula, achou incrível. Fudido aí. Se amarrou. Animal. Um livro é esse que eu não aguentei ler até o final. Pronto, aí. exige muito. Porra, cara. Exige muito. Primeiro, que ele é formato epistolar. Já me dá um saco. Eu não gosto também, não. Segundo, que a personagem da mina escreve de um jeito extremamente tedioso. E tem aquela parte que é do capitão. Não, cara, Eu nem cheguei na parte do capitão. Porque tudo com gíria da época, com linguagem náutica. O Brainstorm conseguiu me cansar na hora que a Mina, que é o nome mesmo do personagem, tá? Não tô usando gíria. Não é Mina. Ela conseguiu fazer a descrição de um navio chegando no porto de Londres, arregaçando uma das docas, porque não tinha ninguém vivo dentro, ser a coisa mais chata do universo. Tá. Mas enfim. Anfã, como disse, né? Ou talvez ela pode ficar só no nicho. Sim. Ela pode expandir por ganhar um gosto por leitura. É. Que é uma coisa também que é muito culpa do nosso currículo escolar. Eu acho que as escolhas de livros que são obrigatórias na escola são péssimas. São. Pelo amor de Deus, tirem José de Alencar do currículo escolar. O cara escreveu o mesmo livro 18 vezes e cada vez pior que o outro. Porra! Um aviso, né? Pra quem não sabe, Fernando, o Barone, ele tem um problema com o José de Alencar gravíssimo. Cara, eu odeio o José de Alencar. Pra mim, ele é o pior autor da história. Pior de todos, de assim. De todos. Lixo total. Total. Aê, eu gosto assim, eu gosto de polêmica de verdade. Eu avisei que eu ia fazer isso no podcast. Eu digo o seguinte, pra mim não faz diferença, porque eu nem lembro. Porque eu li no colegial, não gostei, porque eu lembro que eu não gostei. Mas... A cicatriz é funda, cara. Eu odiei tanto ela que ainda, eu ainda lembro. Ainda arde em noites frias, eu ainda né? lembro em trechos, de trechos inteiros, de Guarani e Senhora. Puta, Guarani, eu me lembro, eu tava acho que no segundo colegial, o primeiro, não me lembro. Cara, como Guarani é chato. Mas é o que eu falei, passou. Sabe um livro que eu li na época, e enquanto eu li o livro era muito chato, na época eu achava. Quando eu terminei eu falei, nossa, que livro do caralho, foi Memórias Póstumas. Sim. Fudido. Sensacional. Incrível. Só que enquanto eu li eu falava, ai que chato, ai, como eu sou besta, sou adolescente, quero ouvir Korn. Não, de repente eu falei, puta que do caralho, é foda. Ah, mas assim, as pessoas que rebatem esse tipo de coisa, esse pensamento de talvez a pessoa leia mais... Uhum. O que, que elas dizem? Não, ela vai continuar lendo só aquela porra. Ou seja, pra essa galera, quem compra um livro de youtuber, só vai ler livros só de vai youtuber. Ler youtuber. É, criançada que tá lendo um monte de livro de Minecraft, ah, é, tá tem saindo a rodo, é. Só vai ler livro de Minecraft. É. É, assim, sei lá, eu questiono um pouco a qualidade de alguns desses livros, assim. Claro, não, não. Porque, nem... assim... Qualidade é questionável, a maioria dos claro. Livros de youtuber que tá saindo são biografias. Sim. O que há de tão interessante pra fazer uma biografia de um jovem de 18, 19 anos? Nada. Não existe um jovem na história da humanidade, a não ser, sei lá, o Tutankhamon, que nem chegou a isso, que tenha sido interessante o suficiente pra ter uma biografia. É. Porque jovens, você é jovem, se você é jovem, você se tá... Se você fez, não vai fazer 18 anos. Se você, você não é interessante. Nada do que você faz até agora, nesse momento da sua vida, foi interessante. Pra você é, porque o ego é inversamente proporcional à sua idade. Exatamente, exato. Mas você não é. Não, você é um bosta. Sei lá. Aquela, tem uma menina de 16 anos que criou uma pílula que identifica, não sei o que lá, o câncer. São as exceções. São as exceções. Tirando esses, você não tem graça nenhuma. O que você fala não é relevante. Você não é nada. Mas calma. Isso eu também não era. Barone muito menos. Não éramos. Ninguém é. Porque eu ouvia Korn. Assim, quanto antes você aceitar isso, melhor. É melhor porque você, daí você é um cresce bosta como ser humano e... com o tempo. Assim, você é um bosta, mas um dia você vai deixar de ser bosta. Exato. Então, exato. Faz parte do amadurecimento. É, quando você aceita que você é um bosta, você se torna adulto. Sim. Porque daí você se perdoa. Você fala, olha como eu sou um bosta. Aí você fala, peraí, agora que eu sei isso, eu tô consciente dos meus erros, eu sou uma pessoa melhor. Incrível isso. Bom, dito isso... Tem os livros, biografias de moleques de 17, 16 anos, como teve também de Justin Bieber. Sim. Normal. E assim, ah, isso aí, a pessoa tá lendo isso aí, tá, que... foda-se, sabe? Pra um moleque que tá lendo, é interessante, ele vai achar super legal e acabou. Dado a nossa média de leitura e tudo exatamente. Mais, como tudo é feito, todos os problemas que envolvem isso... Alguém tá lendo algo. É, só que daí os caras falam, ah, mas ele tá lendo, ele poderia estar lendo... Sei lá, ele poderia estar lendo a Odisseia. Não, ele não poderia, porque ele não leria de qualquer forma a Odisseia. Pois é. Ele não leria. Naquele ponto do tempo, ele não leria a Odisseia. Sendo. E fora que pessoas são seres muito diferentes um do outro. Claro. Então, às vezes, sei lá, não é só porque você adora um estilo mega rebuscado da puta que pariu. Você adora ler, sei lá, você só lê... É, qual é o nome daquele português maluco que não usa ponto? Que é mó famoso, morreu recentemente. Nossa, não faço ideia do que você tá falando. Ah, Saramago. Ah, ele não usa ponto? Cara, ele usa um ponto a cada 10 páginas. Aí, ó, Saramago. E é pra continuar, não é quebra de parágrafo. Ele faz livros sensacionais, mas sim, exige de você ler aquilo. Claro que exige. Então, só porque você adora isso e derivados, não quer dizer que todo mundo vai gostar disso, né? Todo mundo consegue ler isso. Claro. Teve muito livro já, que ainda mais quando era mais novo, que era uma luta ler aquela porra, mas eu achava que eu não podia largar antes de terminar. Você briga com o livro. Eu vou abrir aqui, eu vou sair do armário da literatura. Sabe um livro que todo mundo ama, apaixonado, eu li com toda a fé do mundo, falei, isso aqui vai marcar minha vida, é incrível e tal, e eu não gostei? Moby Dick. Cara, eu tô pra pegar pra ler, eu não li ainda. Pode ser que você ame. Pra mim foi difícil. Sim. Não, demorei. Tipo, eu falei, eu não tô gostando. O que tá acontecendo comigo? Eu sou errado. Não foi pra mim. Não falou comigo naquele momento. É. Tudo bem. Tipo, e assim, tem gente que só vai querer ler uma coisa mais fácil, uma coisa mais sim. simples. Por aí vai. Lembrando que, falamos de Machado de Assis, e também vou emendar com Shakespeare. Eles eram literatura popular nessa época. Sim. Hoje em dia eles são super rebuscados, negócio alta literatura. Eles eram o folhetim, era tipo coisa do povão. Saía no canto do jornal. No canto toda do semana. Jornal, exato. E o Shakespeare, por exemplo, era um negócio tipo popular pra cacete, assim. Era tipo pra pobre, ralé. Sim. Não tinha, ninguém tinha conhecimento, era pra diversão do povo. E hoje em dia os caras, Shakespeare. Pois é. Então, você vê como as coisas mudam. É, não quero dizer que os livros do YouTuber no futuro serão isso. Porque, tomara que não. Tomara que não. Senão, o Mike Judge acertou. E o nosso futuro é Idiocracy. Aí a gente tá uma merda. Olha, aqui tá caminhando pra isso, né? Mas... Só que assim, pra mim o ponto todo é... Não importa o que você ler. Ler é bom. É bom. Ler te estimula a pensar. Uhum. Independente do nível. É. Te ajuda pra muita coisa na vida. Oh. Então, se está lendo... E ajuda a evitar o Alzheimer. Já foi provado. Sim, é verdade. Então, você pensa que um moleque de 16 anos lendo um livro de youtuber não vai ter Alzheimer no futuro? Livro do YouTube, do youtuber, é a cura do Alzheimer. Nossa senhora. É a melhor declaração. Isso tem que estar em todos os jornais da manhã. E tem aquela outra polêmica. Ah, isso não é literatura. Até aí, gente... Ficção científica não é considerada literatura. Sim. Fantasia não é considerada literatura. Sim. Um monte de coisa não é considerada literatura. Um monte de coisa. Depende de quem tá falando. A única coisa que é considerada literatura, assim, é coisa cabeçuda. Uhum. Pra quem faz essa afirmação. É. É só cabeçoide, é só classicão, que um dia foi popular. Que um dia foi popular. Que é considerado literatura. Literatura. É alta literatura. É. Ah, e o cara... É só uma palhaçada. E o cara cita o Shakespeare falando, isso é literatura? Não, isso aí... Amigão, tudo é literatura porque é livro, cacete. É uma palhaçada, é um pedantismo desgraçado. É igual os tênis verdes de cinema. O quê? Tênis verde. Mas por que de cinema? Porque tênis verde é uma coisa associada a cinema. Por os quê? Críticos de tênis verde. Sério isso? Sim. Não sabia. A galera pau no cu de cinema. Ah, tá. Cinema bom. É ver o sétimo selo 12 vezes no ano. Que leva um mês inteiro mesmo para ver aquele filme. Eu gosto. Eu gosto também. Né? Mas eu concluo. Haja saco. É difícil. É difícil. Mas é exatamente isso. E outra coisa, ligando a isso, é legal que os caras falam. Ah, mas está tirando espaço de outras obras e outros autores. Muito pelo contrário, amiguinho. Vamos aprender como funciona o mercado. Quando a editora ganha dinheiro, ela tem dinheiro para lançar outras coisas. É. A maioria das editoras trabalha com duas linhas editoriais. A que eles querem lançar e a que vai vender. A que vai vender, exatamente. Você não teria 3/4 dos livros que você tem hoje em dia nas livrarias se não fossem muito menos essas que três... porras desses livros de youtuber. Nada. Se não fosse Saga Crepúsculo. Exatamente. Se fosse essa porra toda. É, 50 Tons de Cinza, essa caralho a 4. Então você nerd maldito que eu odeio. Você é o meu público, você consome o que eu faço, mas eu te odeio. Veja bem, você não teria aquela porra daquela trilogia, quadrilogia, sei lá que dia, nórdica da puta que pariu, escrita no cu do mundo da Suíça, se não fosse o último livro das aventuras de fulaninho youtuber brasileiro. Exatamente. Mas daí o cara fala, pô, Baroni, mas é caça-níquel. Meu amigo, tudo é caça-níquel, porque pois é. Tudo tem que dar dinheiro. Se não der dinheiro, ninguém faz nada. Aqueles filmes que a gente comentou que nunca vai ser do jeito que você quer no último episódio, você acha que ele é feito pra quê? É. Ah, mas... Engrandecimento cultural? Ah, mas Lars von Trier não faz caça-níquel. Não? Ele não faz de graça o filme? Ele bota no bolso dele e fala, não quero ganhar um centavo? Tudo é caça-níquel, meu amigo. Ninfomaníaca foi feito só pra ganhar dinheiro. É um exemplo perfeito, porque ele tem a formulinha, eu quero chocar pessoas em Cannes pra falarem do meu filme, uhum. E daí todo mundo ia assistir. Acabou. Pra quê? É sempre a mesma porra. E ele faz o filme lá, o Anticristo, que tem o saco do... Como é que é o nome lá? William Dafoe. Primeira cena é o saco em câmera lenta em branco e preto. Eu nunca vou me esquecer disso aí. Que belo saco até. O William Dafoe... Você... vamos falar sobre o saco de William Dafoe. Porque assim, William Dafoe, ele não é um homem belo. Não. Isso é muito subjetivo, claro. Parece um gremlin. Ele parece um gremlin. Ele parece o Green Goblin, né? Ele parece o Duende Verde. Ele não precisaria de armadura do filme do Homem-Aranha. Só pintar ele de verde. É. E daí eu vi o saco de William Dafoe. Comparado ao rosto de William Dafoe, o saco dele é bonito. Ainda mais em câmera lenta, se mexendo, vai pra lá e pra cá. Poético, né? É tipo um pêndulo, marcando o tempo. Pois é, né? Daí você vê, pô, por que não tem o livro do saco do William Dafoe? E aí, a gente teve a onda de livros de colorir, por exemplo. Salvou muita editora da falência. Nossa, salvou mesmo. Isso daí comprovado. Você vê nas matérias de Publish News, esses sites especializados. Porra, teve gente que tava no buraco. Levantou. E outra, livro de colorir. Ah, mas basta, tá roubando espaço. Meu amigo, minha mãe teve depressão, certo? E minha mãe vive num... Ela vive num estado, assim, tipo, de alerta, porque ela não quer voltar a ter. Quando ela tá com uma ansiedade, alguma coisa maior, é complicado pra ela se acalmar. Sim. Minha mãe ficou colorindo lá em casa, toda feliz da vida. Não é legal pra caralho? Não fez bem? Sim. Não, não quer dizer que um outro cara foi lá e não comprou Saramago na livraria também, porque tá lá o Saramago. Sim. Mas ninguém é obrigado a comprar o Saramago. E se você é de São Paulo, passa qualquer dia na Livraria Cultura, à noite, lá pra umas 7 da noite, sempre tem um lançamento de livro cabeção. Sempre, todo. Com os tênis verde. Com os tênis verde. Com a galera que toma champanhe com o dedinho levantado. Com o dedinho levantado. Então não tá roubando espaço de ninguém. Não tá roubando espaço de ninguém. Meu livro não tá menos exposto, ou tá, as pessoas estão lendo menos meu livro, porque lançou o livro do cara aí, do Felipe Neto. É. Tá na mesma. Então dane-se, sabe? Então não é o fim do mundo, você não precisa se preocupar, tá tudo bem. E olha, que tenha mais livros de youtuber, porque agora a gente chega num ponto muito legal também. Quem escreve ganha pouco dinheiro. Pois essa é a verdade. A não ser que você vire um best-seller, que no Brasil temos poucos que vendem assim de uma forma. Tem o Eduardo Spohr, tem o André Bianco, que vendem o Rafael Dracon, são pessoas que vendem bem o suficiente pra viver disso. Sim. São poucos. Na verdade, é óbvio que é um espaço que todos almejamos, que produzimos essa coisa, mas é difícil chegar lá. Até mesmo fora daqui, nos Estados Unidos também. Nossa, os autores conhecidos americanos são os que a gente conhece, são esses que vivem de escrever. É verdade. Na Inglaterra também, é a mesma coisa. Na Islândia, na Austrália, qualquer lugar. São os que chegam aqui. É, exato. Se chegou aqui é porque o cara tá conseguindo viver disso. Exatamente. Basicamente é isso. Exatamente. Então assim... Daí esses caras têm que ganhar dinheiro, né? Normalmente, o que acontece? A média de mercado, você ganha 10% do preço de capa. É, isso aí, hoje em dia, é com sorte. Tem editora, tá mais baixo ainda. Tem editora que tá até 5%. Olha só. Só pra ter uma ideia. E então, pensa bem. Ah, o livro custa 30 reais. Ganha 5% de 30 reais por livro vendido. Pois é. A não ser que você venda 1 milhão de livros, você não vai viver disso nunca. É, você não vai ganhar dinheiro. Porque o pagamento é trimestral. A gente tá contando como funciona o mercado literário pra que esses caras parem de encher o saco. Sim. Daí, dito isso, como é que esses caras podem ganhar um dinheirinho, não precisar trabalhar com outro emprego, como eu tenho que fazer, por exemplo? Que eu não gostaria, eu preferia viver de escrita, mas ainda não consigo. O que a gente faz? Escreve esses livros. Ghostwriting. Que é outra coisa que reclama. Ah, mas esses moleque nem escrevem os livros. Ainda bem. Olha, se tá ruim assim, imagina se eles escrevessem. Imagina um. Vê esse moleque falando, vai pegar. 17 anos escrevendo um livro. Nossa, ele ia colocar amiga sua. Não, amiga sua louca, até que é legal falar, mas. Sei lá, ia colocar umas gírias que esses jovens falam aí, não sei o que tem de gíria hoje em dia. Fala uma gíria de hoje em dia, você quer ter nada nas tendências. Eu já sou trintão, cara. Sei lá, os caras iam falar um monte de merda. E aí vai um cara que é profissional. Que não ia ter nem estrutura, você não ia conseguir acompanhar um raciocínio. Sim, porque existe uma coisa chamada. narrativa que você tem que seguir. Mesmo sendo uma biografia, você tem que ter um ritmo de, de escrita, para o leitor ter um ritmo de leitura. Tem todas essas coisas que tem que obedecer. Divisão capitular, tem essas coisas todas. Se você não respeitar isso, o livro vai ser impossível de ler, porque ele não vai ter estrutura nenhuma. Pega um profissional, o cara pega, o moleque manda pra ele lá a história dele, lá seja gravada em áudio, seja escrita de um jeito louco dele. Que deve ser uma coisa divertida, né? Você vai, entrevista a pessoa... Sim, não, isso deve ter sido. Mas, por exemplo, gente, o Doce Beijo do Escorpião lá, aquele livro biografia da Bronson Pistinha, não foi ela que escreveu. Claro que não. Eu tive aula na faculdade com o jornalista que escreveu esse livro. Óbvio. É, e vendeu, sei lá, 1 milhão de cópias, sei lá. Foi bem pra caramba. E assim... Foi bom pro cara, você teve aula com o cara, pô, o cara ganhou o trocão dele lá, a Bruna Sufistinha ganhou o dinheirão dela lá, pô, tá todo mundo feliz, acabou. A editora provavelmente saiu de outro buraco na época. Exatamente. Quem leu deu uma bela masturbada pra algumas histórias, se você citou, ou broxou, não sei, eu não li, não posso opinar a respeito, não tenho curiosidade, porque não é pra mim. Mas é aquilo, é bom. E o cara pega, pô, você pega um projeto aí, ganha um dinheiro legal, você consegue ficar 2 meses com as suas contas pagas, seu aluguel bonitinho. Sim. E tal. Aí o cara pode escrever metade do tempo esse livro pra entregar, né, no prazo pedido pela editora e escreve o livro dele. É. Aí o cara escreve um livro de fantasia, escreve um livro de sci-fi, ou whatever que seja, e pronto, o cara tá feliz. É, eu passei por isso recentemente, né? Exatamente. Eu fui ghostwriter de um livro de youtuber. É, não pode falar qual que é, porque contratualmente é proibidíssimo. Sim, eu tenho um contrato extenso, falando que eu não posso mencionar qual foi e tal, mas assim, gente, ghostwriting é uma prática que vem desde, sei lá, o surgimento do mercado editorial. Exatamente. Tem muito livro por aí. Inclusive, falamos de Shakespeare, né? Que dizem, né? Dizem as más línguas que era isso que acontecia. Que Shakespeare não era uma pessoa só. Uhum, exatamente. Então... Isso acontece muito. Normal. Vários autores se juntam em um pseudônimo e lançam um livro de contos, o caralho que seja. Normal. Isso acontece desde sempre. Tem muito livro que você aí já deve ter lido... Que não foi aquela pessoa que tá com o nome na capa que escreveu. Exatamente. É normal. É normal. É o que acontece. E não pira também. Não fica tentando... será que o Senhor dos Anéis foi o Tolkien? É. Cara, cala a boca e lê o livro. Foda-se. Isso não vai mudar a sua vida. Você tem os casos que acaba aparecendo quem foi depois porque a pessoa já é famosa, né? Sim. E tem gente que usa isso pra mudar de gêneros, ver como é que vai rolar o negócio, sem se apoiar no nome. A Rowling fez isso. A Rowling fez isso. A primeira versão do Morte Súbita lá foi com outro nome. Não foi com o nome dela. Ela fez uns 3 ou 4 livros fora com esse pseudônimo. E até Fernando até Pessoa tinha... Vazado. Fernando Pessoa tinha 4. Sim, sim. Sei lá. É, a gente estuda isso no colégio. No, é. E era cada um num gênero. Eu acho mó foda esse. Isso era foda. Ele era muito louco. Ele era muito esquizofrênico. Louco. É, que era... arcadismo... Não, foda-se. Eu queria dar uma de culto, porque eu faço... Lirismo e que eu sou de letras, só que eu não vou lembrar. Então, mas o que acontece? Eu assino esse contrato, daí vem o briefing do livro. É pra ser assim, assim, assado, lá, lá, lá, não vou dar três, mas vocês talvez saibam qual é. Não quero correr esse risco. Não, nunca. Eu quero manter uma boa relação com a editora, porque talvez tenha mais livros pra eu fazer no futuro. Acabou, ótimo, que lindo. Porque é o que acontece, eu assino o contrato, não sei o que lá, vem, o livro assim, assim, assado, sem entrevista digital. Eu vou, entrego, passa pelo crivo da pessoa que vai ter o nome na capa, obviamente, não é mesmo? Você faz as adaptações necessárias, e o livro é publicado. Quem ganha o direito autoral? A pessoa que tem o nome no livro. Claro. Porque essa pessoa normalmente é famosa. Sim. Nesse caso, o youtuber. Ele vai ganhar lá os 5, 10, whatever que seja, por cento do preço. Esses casos capa. Eu chuto ser 10%, porque, né? Porque o cara youtuber, já tem nome, né? Youtuber, em geral, eles fazem parte de um grupo que tem alguém que é tipo um empresário de youtuber. Sim, sim. Né? Então, tipo... É o Rica. Conheço esse cara, é o Rica. É mesmo? Aham. Olha... Ele é de vários caras famosos aí, pelo menos era, não sei como é que tá hoje, mas enfim. Ah, normal, né? Ou seja, todo negócio, tudo, tem sempre alguém por trás ganhando o dinheirinho dele. Sim. Oh, só, e só, aí o que aconteceu? Eu ganho um dinheiro que é significativo, porque eu não vou ter nada mais sobre esse livro depois, entendeu? Ganhou, saiu acabou. Saiu das minhas mãos, ganhou, acabou. E assim, pô, gente, eu tô escrevendo um livro de youtuber, eu consigo viver 6 meses. Pagando conta e comprando comida. Acabou. E lembrando que quando o Baroni escreveu esse livro, ele estava desempregado há um bom tempo. 1 ano e meio desempregado. Pois é. Salvou a lavoura, não salvou? Sim, opa. Você aguentava comer mais ovo? Não, cara. O cara tava virando um galináceo. Não, tava mudando o DNA. Craque em fazer omelete, cara. Era a melhor coisa que conseguia fazer com ovo. Pois é. Aí, pô, salvou sua lavoura, você ficou tranquilo aí e tal. Aí, ó. Sabe? Tipo, é só parar pra pensar. Movimenta tudo. A editora vai ganhar o dinheirão dela. Vai ter lá, vai se manter no mercado legal. E vai lançar uns livros legais aí pra você. Fique feliz. E agora eu vou revelar. Eu sou o ghostwriter das coisas do Alan Moore. O cara mais velho que o Thiago, mas ele conseguiu. Eu consegui. Antes dele, eu escrevi o Watchmen, né? Sendo que eu tinha, quando foi lançado, eu tinha 2 anos. Quando eu era um feto, eu escrevi o Watchmen. Cara, o Alan Moore é um cara que não teria como existir um ghostwriter. Não. Porque ele é louco e você vê que o que ele fala, o que ele solta é o que ele escreve. Então fica a dica, você quer descobrir? Começa a ver a entrevista dos autores, você vai ver. É, dá pra sacar. Dá pra sacar. Aquela coisa... Não só, presta atenção, você lê um livro, não só o autor mexeu ali. Ah, o cara escreve pra caralho. Muitas vezes não, muitas vezes tem um belo de um editor. Opa! Tá ali, um revisor legal, o pessoal ajuda a encorpar aquele livro e fala, ó, agora tá bonitão. É, um livro é um trabalho coletivo. Coletivo. O meu livro passou por 5 leituras... Assim, por 5 pessoas para ser aprovado. Não tô me gabando, meu livro, quase nada tive que mexer. O editor, ele levantou algumas questões. Ah, mas no mapa tá uma coisa e você falou que o personagem foi para leste e tá meio a tal. Esse tipo de detalhe. Coisas pontuais. O que é normal, porque você se perde mesmo. Quanto maior o escopo do livro, mais fácil de se perder. Mas assim, isso é normal. Mas mesmo que eu tivesse escrito um livro, os caras metessem o B dele lá, tudo faz parte do processo. Sim. Normal, o editor é extremamente importante para o processo. Então, ótimo. Todo mundo fica feliz nesse processo. Todo mundo, porque você recebe um livro bom. Autor independente tem esse problema, né? Muitas vezes o cara coloca naquele Wattpad, essas coisas, coisas não editadas. Vai lá e chuta a cabeça da pessoa que falou mal do... Que nem a gente falou no episódio passado, né? Porque é aquilo, é bom que você tenha leitores críticos, né? Tipo... e muita gente, minha mãe leu. É difícil, você não pode pegar feedback de mãe. O ideal seria uma pessoa desconhecida até. Ah, sim. Pelo menos uma. Sim, né? Pelo menos uma. Assim, é comum, você escreve uma coisa, uhum. Você deixa ela sentar ali, você vai e revisa depois, com calma, quando seu olhar já deixou de ser tão viciado. Nunca vai deixar de ser, tá? Porque a obra é sua. Exato. Daí depois você revisa, você manda pra pessoas pra ter opiniões. Isso. Isso antes de tentar encarar uma editora, não sei se você já tem um contrato feito. Você tá... Aí, beleza, filhão, vai fundo. Manda um manuscrito, foda-se. Manda ver. Dá trabalho pros caras. Manda por e-mail, não precisa nem imprimir. É. Aí essa galera vai... Saúde. Obrigado. Essa galera vai te dar umas respostas pontuais, ela vai falar, tá uma merda. Enfim. E aí você trabalha em cima disso, né? Você vai aprimorando o texto. É comum. Exato. Mas por que vem o fim do mundo do nome deste? Não episódio. Porque sempre no meio dessa galera que reclama de tudo tem os arautos da destruição. Ah, sim. É o fim do mercado editorial, esse livro de YouTube. Nossa senhora. É o fim dos filmes de gibi, esse que saiu agora. Acabou o cinema. Não tem mais nada. E-book vai matar o livro. Blu-ray vai matar DVD. A pirataria vai acabar com o cinema. Esses caras têm a mesma relevância para essas coisas do que aquele tiozinho que aparece nos filmes gritando, o fim está próximo com a placa. É a mesma relevância que eles têm. Só que esses caras fazem barulho pra cacete. Sim. E as pessoas começam a dançar pelo barulho desses caras. Ainda mais hoje em dia que é muito mais fácil você botar sua opinião pra ser vista e mais gente vê. Mais gente vê, exato. E aí o cara escreve um artigo. Eu me lembro direitinho, eu lembro direitinho de ter lido um artigo sobre livro de youtuber que era O Fim do Mercado Editorial. O cara escreveu esse título. Um cara profissional, jornalista, assim, cara que trabalha, tem 30 anos de carreira aí. Porque jornalismo hoje em dia não quer dizer muita coisa, né? Na verdade nunca quis. Existem ótimos jornalistas, mas isso depende de pessoas. Mas assim, o cara com 30 anos de carreira, o cara sabe mais. Ele fez, obviamente, um clickbait aí, né? Uhum. O cara não é trouxa nesse sentido. Só que o cara me escreve um negócio alarmista desse tipo, as pessoas ficam loucas. E aí você vê as pessoas se engalfinhando nos comentários, compartilhando isso aí, todo mundo se xingando, não sei o quê. Mano, para! Calma! Tá tudo bem! Nada vai acabar, ninguém vai morrer. Porque é um grande problema da sociedade em geral. Uhum. Pessoas têm memória curta. Muito. Ninguém liga pra história. E é por isso que os grandes problemas da história se repetem. Uhum. Por isso que a maior teoria possível de historiadores é da espiral da história. Nós temos momentos de alta e baixa que se repetem ao longo da evolução humana, uhum. passando por praticamente as mesmas coisas. É. Por quê? Porque vocês, arrombados, seus filhos da puta... Fica fazendo textão no Facebook. Não presta atenção nas coisas, não pensa. Só sai berrando e vomitando porque a desgraçada da internet te deu essa possibilidade. Porque olha, o Zuckerberg tá ganhando dinheiro em cima de vocês. Aí o Zuckerberg vai lá, ganha uma puta grana em cima de você. E aí? Ele também não tá fazendo igual os livros do YouTuber? É. Acabou. Tipo, é tudo isso. Acabou, meu amigo. Para. Tô bravo. Esse episódio tá me deixando nervoso. Aliás, tem um livro que eu assisti que... Um livro que você assistiu? Um livro que eu assisti. Aí você é foda, hein? Eu gostei. que eu sou sinestésico. Que é um livro que ele retrata muito bem até onde podemos chegar nessa loucura de redes sociais e influenciando a sociedade e tal, que é O Círculo, do Dave Eggers. Eu tenho vontade de ler. O livro não é lá essas coisas. Então não quero ler mais. Mas... eu sou altamente influenciável. O que ele conta e tudo mais ali... é assustadoramente próximo. Eu trabalhei 10 anos em agências, especialmente digitais, lidando com influenciadores de opinião na internet e vendo como esse barco andava. Uhum. E, cara, que medo de daqui, sei lá, 10 anos estar igual ao mundo que ele pintou no círculo. E certamente vai estar. Eu nem sei qual é o cenário. É exposição extrema de tudo e todos o tempo todo. Você não tem mais privacidade, você não tem mais opinião, todo mundo virou um grande gado sendo direcionado pela empresa super foda. Basicamente, né? Só não estamos assim, mais assim, porque o Google Plus não deu certo. Porque a grande dona do mundo hoje em dia é a Google. Ou Google. Ou vai ser, né? Qual que é? Masculino ou feminino? Depende. Não tem gênero, não tem gênero. Depende. É gender flood. Que seria a empresa Google? É. Acho que é o mais correto, né? A Google. Porque é que, tipo, você pensa, é a Netflix. Mas é muito usado o Google. Google. Sem gênero. Bom, seriam os donos do mundo se o Facebook fosse deles. Não são. Eventualmente vai comprar. Eu acho que a grande tendência é a gente chegar em grandes monopólios, apesar de toda a tentativa do mundo de não deixar. Facebook, porque isso foderia o capitalismo. O Facebook tá tentando isso já, né? Há um bom tempo. Sim. Tanto que eles têm uma ideia que eu li uma vez, que é que o Facebook seja um navegador por si só. Uhum. Então você acessa a internet através do... Que na verdade muita gente já faz assim. Tem gente que eles só veem o conteúdo compartilhado em Facebook. Sim. Né? Nós vivemos a era do compartilhamento. Uhum. Né? E muita gente só lê o que está sendo passado ali. Só que daí tem uns sites assim... mídia denúncia.wordpress.com. Uhum. E os caras... Lula foi não sei o que lá. Lula matou uma criança em 1984. Olha, expõe esse cara, não sei o que, essas coisas. Mas assim, e daí a ideia de que o navegador seja o Facebook. Uhum. Eu acho muito, muito fácil que isso aconteça. É natural, sempre foi em empresas de tecnologia delas se engolirem. Uhum. A maior pega a menor, porque tem alguma coisa ali, uma ideia, uma tecnologia que foi desenvolvida que a grande quer. Sim. O Google é o Google hoje por causa disso. Exatamente. Engoliu um monte de coisa. Uhum. A maioria dos produtos que você tem hoje em dia sob o guarda-chuva Google foram pequenas empresas. Uhum. E assim que funciona. Com o aporte todo absurdo do Google, evoluiu. É um conglomerado. Então tem um monte de pequenininha lá que tá lá dentro. Normal. Por exemplo, a Disney. A Disney é assim. É um conglomerado de entretenimento. Comprou o mundo. Vários canais de TV, vários estúdios. A ABC e ESPN são deles. Certo? Lucasfilm, Pixar, Marvel. Isso é pra citar os exemplos extremos. É. Tem um monte de coisinha que é deles. Sim. Oh, a ESPN, eu acabei de falar, muita gente não sabe, mas é da Disney. E parece que é a maior fonte de lucro deles é a ESPN, o que eu acho impressionante. É, porque esporte nos Estados Unidos é mega forte. Estados Unidos não, no mundo, né? Tipo, que lá é doentio. Não, lá é doentio, né? Então, mas assim... Não matou ninguém. Isso tá lá, é normal, isso é o caminho natural das coisas. O mundo capitalista funciona assim, acabou. É óbvio, muitas vezes tem uma sacanagem nesse meio tudo, mas é o caminho natural. Quem tá no jogo sabe como é que é, né? Então, Nossa, mas a gente ficou... Eu torço pelo monopólio. Eu quero que a Disney compre a Warner, cara. Eu quero, porque daí eles matam todo mundo, tira aquele porcaria de filme da DC que eu odeio, DC Comics, maldito desgraçado. Não, e pega imagina. O Zack Snyder, eles compram a Warner, pega o Zack Snyder, coloca numa jaula e joga no oceano. Eles congelam junto com o Walt Disney. Você sabia que as últimas palavras que em vida que o Walt Disney escreveu, né, acharam na mesa dele, foi Kurt Russell? Sério? Agora, qual o contexto disso? É um mistério incrível isso. Tudo bem, eu adoro o Kurt Russell também. Mas por também. Quê, né? Por quê? Será que eles iam falar, não, o Kurt Russell é o maldito? O Kurt Russell é o cara mó legal? É o testamento, né? Eu deixo tudo pro Kurt Russell. O Walt Disney agora pertence a Kurt Russell, só que ele só escreveu Kurt Russell, assim, com letra mó cursiva. Assim. Eu não sei se é verdade isso daí, mas parece que é mesmo. Imagina se a Disney é dona da Marvel e da DC. Nossa, o que seria legal, porque ia ter Marvel vs. DC no cinema. Sim, e a Disney ela dá um tratamento diferente para as coisas, entendeu? Sim. É diferente dos executivos da Warner, que eles claramente não sabem o que fazer. É porque a Warner funciona com um comitê. Sim. A Disney tem cada empresa, por exemplo, a Marvel. A Marvel tem lá os caras responsáveis por cada... O Kevin Feige, ele é o responsável pela Marvel Studios. Sim. Agora que saiu o Ike Perlmutter lá, que agora só tá responsável pela divisão de televisão, Marvel Studios tá com uma liberdade incrível, criativa, porque o cara é foda, o Kevin Feige. Então, sim. Olha que maravilha. É que a Warner, assim, a Warner, ela tem um comitê de grandes roteiristas de quadrinhos da DC, sob esse guarda-chuva dos filmes da DC. Sim. Só que ainda passa tudo pelos engravatados do board da Warner. Exato. Que é onde dá bosta. É onde dá a bosta. É onde sai o Lanterna Verde? Pois é. Que é pior do que o... Que a eu acho que não é pior que Batman vs Superman. Não, não é. Não. Nada é pior que Batman vs Superman. Nada é pior. Ser esfaqueado não é pior que Batman vs Superman. Por um autor que você fez uma crítica negativa no Goodreads. Mas a Disney esperta, cara. Assim, eles têm o board deles lá, lógico. Mas é assim, claro. Você fazendo isso vai dar certo, você vai me dar dinheiro. Então, beleza, faz. Faz. Normal, ótimo, maravilha. Acho que Guardiões da Galáxia deve ter sido uma coisa assim, ó. A gente não tem certeza se vai dar certo, mas se der certo, abre a possibilidade de um monte de coisa. E a gente vai usar esse dinheiro que sobrou de não sei que tal coisa. É. Ah, faz. Faz. E deu certo pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. E, inclusive, é um puta filme bom. Sim. Porque teve uma puta liberdade criativa e tal. Se a Disney não tivesse comprado, nós não teríamos Guardiões da Galáxia o filme. É. Porque a Marvel nunca ia ter dinheiro pra fazer um filme daquele. Não. Acabou. Ah, eles tinham aberto o Marvel Studios. Quem sabe até um dia chegar isso. Porque tem a máquina do marketing da Disney que é incrível. O pessoal pode falar da campanha de marketing do Esquadrão Suicida, não sei o que lá, foi legal. Não, eu não achei. Mas ok, eu entendi o que eles quiseram fazer. Agora, Guardians of the Galaxy teve uma campanha de marketing perfeita. Uhum. Só foi superada pela melhor campanha de marketing da história da humanidade, que é do Deadpool. É melhor que o filme. É melhor que o filme. Mas dito isso, se você perceber, pensando no cinema de super-heróis, a DC no cinema são os livros de youtuber. É verdade! Caralho! Tudo se fecha. Que segue perfeito que eu fiz agora. As séries do CW são os livros de youtuber. Eles são melhores que os filmes. Eu não gosto de Arrow, não gosto de Flash e tal, assim. Até Flash eu simpatizo, mas eu não consigo assistir. É que eu não consigo assistir série, eu sou muito ruim pra série. A única série que eu gosto do CW, dos personagens da DC, é Flash. Não, porque eu vou muito com a cara do protagonista lá. Eu acho esse cara muito legal. É o Barry Allen do Glee, né? E é o Peter Parker, né? É o Peter Parker, até parece, né? Mas... Eu simpatizo com aquilo. E eu simpatizo muito com a Supergirl, que agora tá no CW, né? Uhum. Que ela era do... Sei lá, que rede? ABC, acho. ABC, sei lá. Não lembro. Não lembro. Enfim. Mas eu gosto muito da atriz, eu acho ela... super legal, eu nunca assisti a série e nem vou. E o Marvel Studios tinha um problemão, né? Porque todos os grandes heróis da Marvel estão licenciados para outros estúdios. É verdade. Tinha isso, porque a Marvel quase faliu. Sim. Então daí eles venderam os direitos no cinema com um contrato absurdamente ridículo. Sim. Que enquanto os caras fizessem filme a cada 7 anos, era uma coisa assim. É, o da Fox é assim. Da Fox é assim, por isso que a Fox tá com o Quarteto Fantástico, com os X-Men. E por isso que sai qualquer coisa também. De Quarteto e X-Men. É, porque eles têm que fazer um filme perderem. A toque de caixa pra não perder. É. É. Puta, eles se fuderam com o Quarteto Fantástico, né? Ainda é melhor que o Batman Super-Homem. Como um meme antigo da internet dizia, still a better love story than Twilight. Que nós falamos aqui antes. A gente tá tudo emendando, meu amigo. A gente não tá perdido, a gente tá tudo planejado. Tem uma pauta aqui de 16 páginas. Mentira. Olha o barulho das páginas. Eu tenho papel aqui mesmo, mas não tem escrito nada. Tem uns desenhos aqui. Você que fez? Não, eu coleciono os desenhos que o pessoal do coletivo de quadrinhos faz nas feiras. Ah, tá. Ó, Ságio, Guaré. Olha os caras tudo aí, ó. Esses caras do Escape HQ, tudo gente boa, compre as HQs deles. Compra. Inclusive o Barone faz parte, né? Sim, me dá dinheiro. Faz parte não, ele é tipo o Rei Arthur do negócio, né? Sou o editor-chefe, cara. Ah, tá achando o quê, meu amigo? Oh. Segura essa bronca. Ser editor de independente é fácil, né? Tem 15 caras... Como funciona essa parte do mercado de quadrinhos? Vamos lá. Tem 15 caras com um talento pra alguma coisa. O cara escreve, o cara desenha. Ninguém quer se responsabilizar. Ninguém quer se responsabilizar e não sabe como fazer. Daí vai um trouxa e fala, eu me responsabilizo. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. E vai lá e manda, né? Fala, ah, vamos ver. Daí é o mané que fica com a dor de cabeça de fechar edição, de cobrar gente, de ir atrás de dinheiro, de orçamento gráfico. Desculpa do autor que demora pra entregar. Pois é a galera que pra quem chega nos 48 do segundo e fala, não vai dar... Né? Aí você faz aquele malabarismo, é uma alegria. Aí você grita no Facebook, alguém aí tem algum desenhista com traço tal, aí aparece um monte de gente. E deles não vão entregar. É uma coisa assim, cíclica, terrível, né? Por isso que eu não sou editor. Ainda, quando eu me tornar, eu seria um ditador, não um editor. Editador, não, sei lá. Editador parece só que você é um editor horrível, que você não sabe nem a gramática. Mas, né, então, assim, vamos todo mundo ser feliz? Vamos. Não, mas pior que não é legal ser angustiado também, né? Tem esse momento, né? É. Tem grandes obras da autoliteratura que são sobre a agonia do ser humano, né? Ah, peraí que eu tô pensando aqui. Fala alguma coisa enquanto eu penso. Uma minhoquinha faz ginastiquinha. Duas minhoquinhas fazem ginastiquinha. Você me lembrou agora da Eliana. Eliana era legal, cara. Olha, quanto dinheiro será que Eliana ganhou com seus produtos? Maquininha de fazer sorvete da Eliana. Quer chiclete? Faz o seu. Tinha máquina de chiclete? Tinha. Para de tirar a casca da tatuagem. Isso aqui é um ambiente estéreo, é como se fosse um centro cirúrgico esse estúdio. Virou um tique, cara, mas tá com quase sem casca já, finalmente. Olha, tatuagem essa aqui, fale. Nossa, é super cabeçuda essa sua tatuagem. É a minha tatuagem. Olha. É o símbolo do Império Galáctico do Asimov. Que na série Fundação se torna o símbolo da Fundação depois que o Império entra em colapso. Isso ele leu, sabe em que livro? No livro da Kéfera. Oh, rapaz, eu queria ganhar o dinheiro que a Kéfera ganhou, viu? Eu nem sei quanto é, mas é mais que eu ganho. É mais do que eu ganho, é fácil. É mais do que eu vou ganhar na minha vida inteira. Acho que o rendimento de um vídeo dela é 6 meses do que eu ganho. Não, eu tava me referindo a isso. O que ela ganha com um vídeo é mais que eu vou ganhar a vida inteira. A não ser que você, ouvinte, compre todas as minhas obras e me deixe rico. Olha lá. Você, ouvinte, você vê que eu falei no singular. Ayrton! Compre essas porra! Eu espero mesmo que o Ayrton vire um meme por causa disso. Eu só quero que a gente fique famoso com esse podcast pra que o Ayrton vire um meme. Ele merece. Ele merece, porque o Ayrton é um meme ambulante, só que as pessoas não têm ciência disso. É isso aí. Vamos ajudar o Ayrton. Ayrton é autor do gibi chamado Cabra d'Água. É, pela editora Draco, publicado. Muito legal, inclusive. Eu gosto. É bom de verdade, eu não falaria isso. Eu gosto mesmo. O cara é talentoso, mas olha, ele é um meme ambulante. O cara mais simpático. A gente precisa parar de terminar os episódios falando do Ayrton. É mesmo. Vamos falar de alguma coisa não relacionada. Vamos olhar esse estúdio e vamos ver alguma coisa pra gente falar. É foda, porque a maioria das coisas que a gente vai ter referência aqui dá um episódio inteiro. Dá um episódio inteiro, é verdade. Que é uma estante de DVDs, tem uns bonecos. Ó, você tem aqui, ó, Colonizadores de Catan. O que que é isso? É um jogo de tabuleiro, cara. Então não dá. Muito famoso. Eu não conheço. Eu não sei jogar tabuleiro. O último jogo de tabuleiro que eu joguei foi Banco Imobiliário, eu acho. Eu sou um entusiasta de jogos de tabuleiro. Eu também sou, mas eu só não jogo. Eu acho legal pra caramba. Você é o pior tipo de entusiasta, né? Você é aquele filho da puta que fica botando pilha e não faz nada. Sabe o que eu odeio? Ah, eu quero que a gente crie um segmento. Sabe o que eu odeio? Eu apoio. Porque nós dois somos odiadores profissionais. Sim, todo mundo é. Todo mundo. Todo mundo odeia alguma coisa. Exato. Só que a gente odeia, só que a gente não enche o saco dos outros com textão. A gente guarda essa fúria dentro da gente e grita no podcast pra vocês ouvirem. Eu acho mais legal de fazer um sabe o que eu dei do que, sei lá, ah, o que você leu essa semana? Ah, o que você assistiu? Foda-se o que eu leio e assisti. E se eu não ler? Vai entrar incidentalmente no sabe o que eu odeio, né? Vai, vai. Vai. Sabe o que eu odeio? Quando você chega, a pessoa chega e fala... Tem várias coisas que eu odeio que se ligam a isso. Olha esse vídeo no YouTube. Que engraçado que é. Por que eu odeio? Porque geralmente não é engraçado. E gera uma obrigação de você achar engraçado. Exato. E aí a pessoa fica se explicando previamente porque ela percebe que não é tão engraçado quanto ela achava que foi. Uhum. E quando você tá vendo sozinho é engraçado. Aí entra de novo gosto pessoal, né? Gosto pessoal. E aí o cara chega e fala, olha esse vídeo aqui dessa cabra gritando. Tipo assim, beleza, legal. Mas você não vai rir do tanto que a pessoa espera. Então, é... O jogo tabuleiro, esse negócio de mostrar o vídeo do YouTube é muito ruim. Pra mim é que nem quando a pessoa conta o sonho, que é outra coisa que eu odeio. Pessoa que vai contar o sonho, não vai contar pra mim. Eu não quero saber seu sonho. Barone, para de pensar no seu sonho que eu não quero saber. É muito chato. Cara, não, eu sonhei que tinha... Uma vez eu sonhei, eu vou contar o meu sonho então. Isso na época que eu tava gravando CD de minha banda. Você odeia isso e quer fazer com os outros. Exatamente, mas esse som é bom. Você é um filho da puta. Sofram comigo. Quando eu estava gravando o CD da minha banda, na época que eu estava fazendo a mixagem, eu estava deitado no sofá do estúdio e eu acabei cochilando. E aí eu sonhei que tinha um alce e um pinguim conversando, falando da taxa de mortalidade de focas. Eles estavam conversando. Isso foi um sonho meu. E eu achei super legal. Agora, vendo pela sua expressão, não foi tão legal. Eu não tenho palavras pra dizer o quanto isso foi qualquer bosta. Onde as pessoas podem nos encontrar, Barone? Eu não falei o que eu odeio ainda. Eu pensei que foi tão ruim o meu que morreu o segmento. Eu pensei em não falar nada, mas tem uma coisa que eu odeio. Que pode ter um pouco a ver. Que é quando a pessoa vai falar de alguma coisa, porque hoje em dia quase tudo também é referência. Sim. E ela vai falar de uma série, de um livro ou de um vídeo do YouTube, diabo que seja. Uhum. E você fala, ah, eu não vi, não li, não whatever, isso. E a resposta é, como você não viu, não leu? Especialmente com livros. Filme. Nossa, como você Filme não leu Filme de Oscar isso? Season. Sim. Birdman. Como você não viu Birdman, não sei o quê? Eu não tenho dinheiro. Baixa, eu não sei baixar. Deixa eu não assistir as coisas. É que causa um transtorno pra pessoa, né? Tipo, como assim? Como assim você não... Como assim você não leu Moby Dick, Barone? Isso me irrita profundamente. Você sabe que eu odeio em cima disso que você odeia? Porque assim, em vez de você virar e me falar, como assim? Me vende a porra do negócio pra eu me interessar a ver, ler, o cara... Não, seja. Mas isso vai entrar no que eu odeio, que é perigoso. A pessoa que quer contar isso aí pra você. Você assistiu... Não, não é contar a história. Faz o... Uma sinopse em 8 palavras. Tenta me convencer a ver o negócio. Pô, é legal esse filme porque tal, acontece isso. Acabou. Ou porque tal autor tá muito foda, você devia ver. Você devia ver, acabou. Enfim. Tem explosão pra cacete, você vai gostar. Sabe? Não, você não vai gostar porque isso daí é o Michael Bay. Não, alguma coisa assim. É alguma coisa assim. É que tipo, você fala pro cara, pô, Mercenários, você fala, nunca vi. Cara, vê, tem um monte de tiro, um monte de coisa daqueles filmes escroto que a gente gostava sessão da tarde. Acabou. Pronto. Apesar que eu acho que é mal usado Mercenários. Que tá, todos os caras legais estão lá. Eles deveriam fazer um filme exatamente nos moldes, cara, dos anos 80. Tem dois tipos de filme pra mim. Os que eu assisto pra me acrescentar algo na vida. Os que eu assisto pra exclusivamente pra me divertir. Não, eu concordo. Filmes de herói entram nessa. Sim. Mercenários entram nessa. Eu não espero nada daquela porra. Eu só quero que me divirta. Exato. Então se me divirto tá ótimo. Batman Superman não me divertiu. Não, pelo contrário. Ele me irritou. Eu tô bravo. Pois é. Toda vez que você cita esse nome... Por isso tipo, que eu falo que é um filme ruim. É como se fosse um nervo, assim, sabe? Muito ruim. Mas já chega por hoje, né? Chega por hoje. Chega, porque a gente já tá nervoso, a gente já tá se alterando aqui. E hoje nem foi o episódio do álcool. Esse vai chegar. Nossa, vai ser bonito. Imagina o segmento... Deixa eu cantar a musiquinha pra falar. Eu odeio, sabe o que eu odeio? Pronto, vai ser assim a musiquinha. É, porque nós temos canção tema pra tudo. Agora nós vamos ter. Mas elas são sempre cantadas porque a gente não edita. A gente não, o Barone, eu não sei editar. Eu não faço ideia de como que talvez eu separe esse pedacinho e a gente bota no celular, assim, celular. É, pode ser, alguma coisa do tipo. Imagina esse dia do episódio do álcool, o Sabe Que Eu Odeio. Nossa Senhora. Esse vai ser lindo. Vai ser merda pra caralho, viu? Vai. E é bom que ele acontece no final. Não, eu acho que vai ser metade do podcast, assim. É, é. Não, no final não, porque na verdade o ideal é que no final os leitores... Leitores. Leitores também. Os ouvintes sinestésicos. eles nos enviem as suas histórias tristes ou alguma pergunta idiota, porque toda pergunta será idiota. Momento cartinha, né? Cartinha. Eu me proponho a só ler as coisas idiotas. Não, que seja idiota. Tipo, se não for idiota, se o cara vier com uma pergunta super culta, assim, não sei o que, é, que lá, a gente vai... Eu vou responder sendo idiota por ele. Até porque, vamos ser sinceros, nós somos idiotas. Pra caralho. Porque só idiota faz o que a gente tá fazendo. Sim. Ainda mais desse jeito. Ainda mais... Pior ainda. Mas enfim, se você quiser aparecer no episódio, ou só xingar a gente, porque você odeia muita coisa, acabou odiando a gente também, não concorda com a gente aqui. Olha, eu prevejo uns fãs da DC mandando uns... Ah, vai, porque é o segundo episódio que a gente fala mal de Batman vs Superman. Eu espero que continue assim. Eu vou fazer um marcador junto com a sua marcadora de citações sobre religião. Sim, sim. Pronto. Ah, ele não vai editar, porque seria legal fazer um... Não, sem tidim. Vai pro caralho. Não, caralho, eu faço com a boca. Não. Não. Fiquei triste. Mas você pode mandar um e-mail pra gente no nãomande1@gmail.com. Uhum. Tudo escrito, não é numeral. Nunca. Você pode nos encontrar no Twitter, a melhor rede. Melhor rede. Em @barone, com E, não com I. Uhum. E em @tpzanetic. Uhum. Vai ver como é que escreve Zanetic. Zanetic. TP, que é de Thiago, P, TP. Zanetic. Zanetic. Ele quer muito que vocês sigam ele lá, gente. Ah, eu tô querendo ajudar, porque meu nome é difícil, não é que nem que eu sou Barone. Vocês ficariam surpresos com a quantidade de gente que escreve Barone errado. Ou você pode mandar um tweet aleatório e simplesmente marcar a hashtag essa não é uma hashtag e nós veremos sua mensagem. Veremos sim, sério. Tem na página no Facebook também, isso não é uma página. Exato. Você pode comentar lá também, a gente vai deixar aberto pra aparecer tudo que vocês postarem lá. Vai aparecer tudo, meu amigo. Ou comentário no post do site, isso não é um site.com. Uhum. É onde este... belíssimo trabalho em áudio. Nossa, está hospedado. É uma obra-prima do áudio. Nós estamos fazendo história aqui. Por isso que isso não é um podcast. Aí, Artão, abraço. E se você sobreviveu, até a próxima quinzena. Quinzena. Tchau. De novo. Tchau.